Mas quanto maior o trabalho, maior o mérito, meus amigos. Vocês imaginaram a gente receber em nossa família aquele espírito complicado? Aquele menino danado, muitas vezes, é um espírito que, graças ao nosso carinho, à nossa educação, ao nosso apoio, se transforma-se num homem de bem. Aquela ovelha desgarrada que o Cristo falava, que ele dizia, eu sou o bom pastor. E o bom pastor, vendo aquela ovelha desgarrar-se do rebanho, abandona as outras 99. Vai pelo deserto, pelos campos, até encontrá-la. E quando a encontra, traz nos braços, jubiloso, porque aquela ovelha que estava perdida, retornou à casa do Pai. Que ele tem mais alegria quando encontra aquela do que pelas outras 99. Então, as mães que recebem esses capetinhas que a gente conhece também aqui e acolá, estão prestando um serviço inestimável a Deus. Estão cuidando da ovelha desgarrada que o Cristo com tanto amor nos falou. Então vejam que a gravidez, a maternidade, vai ser uma missão, eu considero a maior missão na Terra que um ser humano pode abraçar. E só o coração de uma mulher para proceder, para doar-se como é necessário para uma maternidade. A mulher fica mais bonita. Porque muitas mulheres não querem engravidar porque dizem, ah, não, vou ficar assim, vou engordar, vou ficar feia. Fica mais bonita, meus amigos. Porque a mulher que tem a consciência da sublime missão da maternidade, que se realiza e que por isso fica feliz, fica muito mais bonita. Porque quem está feliz, fica mais atraente. Para vocês não dizerem que é minha mentira. Prestem atenção. Quando a gente arruma namorado ou namorada nova, não aparece um monte de pretendentes, vocês já perceberam isso? A gente arruma um namorado, aparece 10. Por que isso acontece? É porque a gente fica feliz. A gente fica diferente. Nós emanamos uma energia agradável, sutil, mas que as pessoas percebem. Nós ficamos mais atraentes. E aí não faltam pretendentes. Mas quando a gente está só, não aparece um que se candidate. Então, a mulher, quando engravida, ela fica mais bela, porque se realiza aquela gravidez, vai protegê-la também, porque talvez vai salvá-la dos vícios, porque se estivesse solteira, estaria nas boates, talvez até se prostituindo, experimentando as drogas, o êxtase, o fumo, a bebida, poderia até tornar-se alcoólatra, e graças àquela criança, ela é salva. Ela é salva pelo filho. E os homens gostam sim de mulheres recatadas. Pode perguntar a qualquer rapaz, você prefere casar com a mulher da noite ou você prefere casar com a mulher recatada? Com a recatada. Claro que a gente prefere a mulher solteira, mas hoje isso já está tão comum, as mulheres terem filhos, que os homens já não se incomodam tanto. Então, aquela mulher que já demonstrou o seu valor na maternidade, que cuida dos filhos com esmero, com dedicação, aquela mulher já está aprovada como esposa. Não precisa fazer mais teste, não pode casar sem medo. Então, nós não temos que ter preocupação com a criação dos filhos. Vão dar trabalho? Vão, mas aquele trabalho vai ser também a oportunidade da gente brincar. É porque nós somos sisudos, não brincamos mais, mas eu vi. Esses dias eu estive lendo algumas revistas, fui ao cabeleireiro e sempre tem revistas de artistas famosos, e as fotos todas, eles brincando, o Richard Gere brincando no parque com seu filhinho, a Giovanna Antonelli, é porque eu não sei o nome de todos, Giovanna Antonelli também lá brincando, foi flagrada pelos fotógrafos, brincando com o filhinho. É tão bom poder brincar, a gente rejuvenesce brincando com os filhos. Então, a maternidade vai ser sempre uma prova de amor, de renúncia, porque estamos num mundo de provas e expiações, meus amigos. Nós estamos aqui a passeio, não. Estamos aqui para recuperar o tempo perdido. Estamos aqui para ser experimentados. E a nossa prova é fazer o bem. Na palestra sobre perdão, eu sempre gosto de fazer uma figura muito curiosa.